A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 19º programa A Escola e o Meio. Durante 11 anos, tivemos o privilégio de ouvir todas as semanas na Rádio Boa Nova o programa A Escola e o Meio, pela voz da professora Célia Lourenço. Uma voz culta, portadora de muito conhecimento e sabedoria, que ficou gravada na memória de todos nós. Por este programa passaram muitos alunos, sempre com uma vontade enorme de trazer conteúdos diferentes, de divulgar as suas paixões e de ter uma voz. Esta quinta-feira, dia 9 de maio, comemora-se o dia do seu aniversário e, por isso, hoje damos-lhe os nossos parabéns. Parabéns, Célia, por teres sido o ser humano que foste. Sempre serena, generosa e bondosa. Por ter sido uma professora notável, uma amiga imparável e uma colega extraordinária. Por nos teres ensinado a viver e nunca desistir. Um bem-aja muito grande a ti, querida Célia, por tudo o que fizeste por este clube, pela nossa escola, pelos nossos alunos e por todos aqueles que contigo se cruzaram. Serás sempre uma fonte de inspiração para todos nós e nunca serás esquecida. Se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes do que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo, e gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Alberto Queiro. Perguntei ao vento onde foi encontrar mago sopro encanto na aura bela em cruz. Foi nas ondas do mar, de mundo inteiro, terras da perdição. Arco, império, mil almas, portal de canela e mazagão. Pata de negreiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou e no peito guardou. Cheiro da mata eterna, laranja Luanda sempre em flor. Rúbrica Por Onde Andam os Nossos Alunos Crescidos, temos hoje em estúdio o Francisco Carvalho. Boa noite, Francisco, e obrigada por estares aqui connosco. Boa noite, professora, muito obrigado. O Francisco foi aluno do nosso agrupamento e tirou licenciatura em Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Portanto, se calhar eu hoje já não te devia estar a dizer que temos aqui connosco o Francisco, mas que temos o Dr. Francisco. Não, por favor, não, eu não... Não sou fã dos títulos. Pronto, é Francisco. Olha, Francisco, este curso foi a tua primeira opção? Este curso, sim. Agora, esta na Universidade de Coimbra especificamente, não. Na altura gostaria de ter feito o curso na Nova, em Lisboa, mas esta era a minha segunda opção e foi uma excelente opção, de qualquer forma. Foi um curso que me abriu horizontes, mas intelectualmente, de uma forma que acho insubstituível mesmo. Gostei imenso da experiência, tanto pessoal como académica, foi de muito valor. Ok. E desde sempre, tu sempre soubeste o que é que querias ser quando fosses grande? Quando nós fazemos aquela pergunta, o que é que tu queres ser quando fores grande? Não, não. Houve muita coisa em vista até o momento de escolher este curso. E mesmo na altura, até o sonho, desde quando consegui mesmo formalizar assim, uma ideia do que queria fazer na minha vida, gostava imenso de ter sido um realizador cinematográfico. Que eu adoro cinema, então pronto, também sempre dá para aprofundar no cinema político, também há imenso dentro para este curso, fica-se também com uma visão diferente de como se pode analisar o cinema, e não só em todos os aspectos da vida, porque o que este curso de Relações Internacionais mais dá é ferramentas e pontos de vista de como olhar para o mundo em que vivemos, então pronto. Pois, nós por acaso até estivemos agora, está aqui a Matilde, nós tivemos uma visita de estudo que fomos à FEUC e estivemos há relativamente pouco tempo e eu acho que aquela universidade, eu gosto imenso daquela universidade, acho que não só em termos de instalações, mas em termos de currículo, eu acho que eles têm enriquecido muito o currículo. E eu no ano passado fui para a sala com os alunos, fui para uma sala para o curso de gestão e este ano fiz questão de ir para a sala de Relações Internacionais, porque no ano passado fiquei curiosa, eles mudaram o currículo, portanto tu provavelmente já não apanhaste essa mudança em termos das cadeiras, mas eu achei que o curso de Relações Internacionais era muito abrangente, abre-vos muito os horizontes, podem escolher, eu não sei se no teu tempo era assim, tinham várias cadeiras que vocês podiam escolher, este ano, por exemplo, podem fazer um ano em Portugal e depois, se não me engano, outro ano em Bolonha, não sei se no teu tempo, não é Polónia? Não, é Bordeaux. É Bordeaux, pronto, ok. Que no teu tempo também já era assim, na altura em que tu tiraste? Sim, é um mestrado integrado, é mesmo um programa que faz parte do currículo da faculdade, é opcional, penso que as vagas na altura eram para 15 estudantes, acho eu, que pronto, tinham lá mesmo os professores da Universidade de Bordeaux para avaliar os estudantes da Universidade de Coimbra, ver se estavam aptos para a nível de exigência de Bordeaux, que é muito superior ao de Coimbra. Pois. Tu terminaste a tua licenciatura em 2019, portanto, eu ainda me lembro de ti pequenino, Francisco já foi assim há alguns anos, não é? E entretanto, tiraste mestrado ou ingressaste de imediato no mundo do trabalho? Eu, após a licenciatura, ainda tive um período de tentar... Pronto, experimentar o mundo do trabalho, ver como é. E no ano seguinte, sim, é que ingressei num mestrado na Nova. Finalmente fui para lá para. Pronto, tu tinhas a ideia da Nova, pronto. Não é? Pronto, lá fui. Fui para também dentro da área de relações internacionais, só com uma especialização em geopolítica e. Globalização e dinâmicas regionais. E pronto, lá fiz acabei por fazer apenas a parte das cadeiras, portanto, sim, a componente letiva. Sim, mesmo sim. Uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Pronto. Eu agora também me estava a faltar a palavra, sim. Pronto, não apresentaste a tese. Ainda não, porque estás sempre a tempo. Estás sempre a tempo. É verdade, claro. Até mudarem o plano de estudos, estou sempre a tempo. E ainda estou a considerar seriamente se não será proveitoso até fazer essa tese. Mas, sim, depois de concluir lá os estudos em Lisboa, voltei ao mundo do trabalho. Estive a trabalhar durante 2 anos como nadador salvador, que infelizmente, neste curso é um bocado complicado arranjar emprego. Apesar de ser um curso excelente para abrir horizontes, ou se és mesmo excelente, ou é complicado encontrar um emprego, e os empregos acabam por ser todos... carreira diplomática, no Centro Nacional de Empresas ou de Instituições Públicas, ou análise política, ou então mesmo investigação. Pronto. Nesse aspecto é um bocado reduzido, é um curso para complementar com outras áreas de estudos, por exemplo, direito, muita gente que complementa com direito, que dá sempre acesso a mais, maior abrangência de coisas, mas após ter contado a trabalhar com o El Salvador, estive a estagiar agora num estágio do governo no Politécnico de Coimbra, lá nos serviços centrais, mais ou menos dentro da minha área, que já é um passo à frente no, claro, no caminho que claro. Até porque estás a arranjar currículo, que é extremamente importante, não é? Infelizmente, eu acho que nós temos aqui que referir que Portugal, e não é só em relação ao teu curso, Portugal não está bom para os jovens. Não, certo? Não está, pronto. Exatamente. E em termos de emprego, os jovens tiram os seus cursos, e mesmo que sejam bons, na maior parte das vezes em Portugal, infelizmente, não têm emprego. E, portanto, nós estamos a ver cada vez mais os jovens a emigrarem, a terem bons resultados e a serem bem formados nas nossas universidades, infelizmente, para depois irem trabalhar para fora, porque lá fora são reconhecidos e em Portugal não são reconhecidos. Não é? Pronto, então e neste momento tu continuas a trabalhar? Não. Neste momento já concluí o meu estágio no final de março. Sim. Eu fiz o relatório e neste momento estou à espera da avaliação e continuo a candidatar-me a empregos. Claro, que estás a mandar os currículos para candidatares e não pensas ir para o estrangeiro, não pensas emigrar. Por acaso estive muito perto de ir para a Bulgária há uns tempos, mas acabei por não ir por causa de toda a prioridade a um outro emprego, estou em processo de avaliação para entrar, ver se consigo. Claro, claro, porque preferias ficar em Portugal. Sim, sim, sim. Preferias ficar no teu país, não é? E num emprego com mais perspectiva de futuro também. Claro. Outra questão da empregabilidade atualmente é mesmo a precariedade dos empregos. Sempre contratos a curto termo ou a termo incerto, é sempre... E muito mal pagos, com um salário muito baixo, não é? Pois, a exigirem muitas horas de trabalho, digo eu. Pronto, não sei se na tua área é tanto na parte das engenharias e na parte em tantos empregos, realmente os jovens, quando começam nos primeiros empregos, são tratados, pois, como escravos, diria eu. Pronto, e que não me parece que seja um exagero aquilo que eu estou a dizer. Depende um bocadinho dos casos. Mas na minha experiência, agora neste estágio que tive, não diria. Talvez a atribuição de tarefas ao início não seja tão... não sejam tarefas de tanto relevo, mas é uma questão, mas isso é normal para o início. Pronto. Mas então vamos esperar que corra tudo bem. Pronto, eu acho que já disseste, eu iria-te perguntar relativamente ao curso que tiraste, se correspondeu às tuas expectativas. Parece-me que sim. Certo? Sim, sim. Gostaria que fosse mais fácil entrar na carreira diplomática, por exemplo, mas pronto. São as exigências dos cargos, é assim mesmo que funciona. Ok. Já saíste há algum tempo do nosso agrupamento. Recordas com saudades os tempos em que andaste no nosso agrupamento? Sim, sim. Há sempre vivências e... Pronto, são vivências únicas, que o tempo passa e passou e pronto, mas sim, diria que sim. Sentiste diferença por teres estudado numa escola do interior ou nem por isso? Pois, isso é algo que se nota quando se vai para a universidade, que a diferença de comparado com alguns alunos que tenham mais... Pronto, estejam ambientados mais ao meio urbano, ou que venham do meio urbano, têm outro, penso, outras oportunidades, de outras vivências, que nota-se a diferença depois de um aluno que vem do interior para um aluno que vem do meio mais urbano, mas penso que em termos de formação não há assim diferença, com a qualidade da oferta curricular. Claro. Ainda bem, Francisco. Olha, tu já estivemos aqui a conversar um bocadinho, portanto, tu foste aluno da professora Célia. Eu iria dizer que era durante o ensino secundário, mas não, já me disseste que foste aluno da professora Célia, portanto, durante o terceiro ciclo e durante o secundário, portanto, durante 6 anos. Sim. Eu gostava de te perguntar se foi uma professora que te marcou, em que é que te marcou, pronto, que nos falasses um bocadinho da professora Célia. Sim, a professora Célia foi, pronto, ter sido a professora que durante mais anos me deu aulas, era uma professora, como já referiu, uma pessoa culta, informada e que motivava os alunos também a serem cultos e a própria forma de ensino era sempre com, notava-se dedicação, até para, pronto, de geral e especialmente era uma professora que especialmente aqui até neste, no programa de rádio, que motivava e instigava sempre o espírito inquisitivo dos seus alunos e das pessoas que a rodeavam mesmo. O espírito inquisitivo, mas informado, que é essa a forma de conseguirmos chegar sempre a ter opiniões concretas e com fundamentos, é ter um espírito, é saber fazer perguntas informadas e estar-se informado sobre os assuntos. Pois, foi muito tempo, realmente. Não é normal nós termos. Não é normal, pode acontecer, eu também já tive, não é? Alunos que os levei desde o 7º ano até ao 12º ano de matemática, pronto. Mas tu teres visto. No 10º ano tive o professor Turgal só. Estiveste no 10º ano, pronto, tiveste uma interrupção. Sim. Que por acaso os nossos locutores que aqui estão, também, alguns, nem todos, também têm história e também têm com o professor Luís Turgal, pois claro, não é? Pronto. Olha, Francisco, tu também já disseste que frequentaste o clube de rádio, nessa altura, obviamente, sob a coordenação da professora Célia Lourenço, e outra via-me a dizer que tu foste duplamente privilegiado porque tiveste contacto com a professora Célia enquanto professora e enquanto coordenadora deste clube de rádio, que sem dúvida nenhuma foi um exemplo para todos nós. Lembras-te porquê é que entraste para o clube de rádio? E como é que entraste? Sim, eu penso que na altura foi a convite da professora mesmo, porque foi quando eu entrei em 2014 ainda, o clube tinha poucos anos. E a professora convidou-me especificamente para vir fazer o programa fazer o tema da política local e internacional. Local, nacional e internacional. E eu tinha já nessa altura um interesse pela política e então. Pronto, eu gostei, apreciei a oportunidade e quis fazer parte do programa de rádio, sim. E andaste quantos anos no clube de rádio, Francisco? Penso que foi no 9º ano ou no 10º, mas depois houve um ano de interrupção e depois voltei durante mais 2 anos, até mesmo ao final da escola. Muito bem, olha Francisco, e que mais valias é que a participação no clube te trouxe para a tua vida escolar, na altura, e para a tua vida profissional? Foi neste programa, por acaso foi a parte da minha rúbrica era apresentar mesmo notícias, e então obrigava-me a ficar mais informado do que o habitual acerca do que se passava no mundo, e a pensar nesses assuntos, então dessa forma este clube se calhar até foi uma influência para ter escolhido o curso de Relações Internacionais, que sempre contacto com a política e desenvolveu aqui mesmo, foi um dos sítios onde desenvolvi o gosto pela política, pelos acontecimentos do mundo, por assim dizer. Então nesse aspecto penso que influenciou, sim. Pois, eu, como já disse, penso que já disse há pouco, eu não fui tua professora, conheci-te da escola, obviamente, até porque tu és filho de uma professora da escola, e eu acho que tu eras um bocadinho tímido, não eras, Francisco? Não era muito fora da caixa, talvez alguns diriam que sim, mas... Extrovertido não era. Não. Não eras muito. Não, não, não. E não achas que o clube de rádio também te ajudou a comunicares, a seres mais comunicativo, a comunicares de outra forma? Achas que não? Acho que sim. Pelo menos a desenvolver um pouco mais a dicção e fluidez de discurso, que na altura também era algo que tinha alguma dificuldade. Nas gravações às vezes era preciso dar uns cortes para recomeçar. Mas acho que sim, foi nesse aspecto ajudou a desenvolver. Pronto, olha Francisco, foi um prazer estar a conversar contigo. Exejamos-te as maiores felicidades e muitos sucessos profissionais e muito obrigado por teres estado aqui connosco. Oi. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. E agora passamos às nossas rubricas habituais. No programa de hoje, a Ana Ribeiro vai falar-nos sobre os vários tipos de violoncelos. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova. Existem diferentes tipos de violoncelos, mas vou falar só de dois. Existe o violoncelo barroco, que é o mais antigo. É tocado com um arco específico e é colocado sobre os bezerros. Foi criado no século XVIII e surgiu com a época barroca, daí o seu nome. Existe também o violoncelo moderno. No próximo programa iremos falar de como surgiu o violoncelo. Na produção de um filme, entram em equação várias funções e protagonistas. O Zé Ribeiro vai dar-nos a conhecer alguns desses protagonistas. Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre as várias funções de cinema. Temos o produtor exclusivo. É a pessoa que colabora financeiramente com o filme, mas não participa ativamente no dia-a-dia desta atividade. Diferente do produtor, ele não tem de lidar com questões técnicas. Gerentes de locações. Locação é o gerão técnico para qualquer cenário não construído em estúdio. Esse profissional precisa de pesquisar lugares reais, um museu, uma casa, uma rua, adequados a cada cenário. Produtor. Grosso modo, é ele quem torna o filme possível. Ele coordena aspectos como a arrecadação de dinheiro, a contratação de profissionais e a distribuição do filme. Envolve-se em praticamente todo o processo. Designer de produção. É quem responde pelo visual do filme como um todo, passando cenários, figurino e maquilhagem. É preciso que estes elementos estejam bem coordenados. Na vida política nacional, a Mafalda noticia-nos a atribuição do doutoramento honoris causa à Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, pela Universidade de Lisboa, com a presença das altas figuras do Estado português. A Presidente do Parlamento Europeu recebeu o doutoramento honoris causa da Universidade de Lisboa numa cerimónia que contou com a presença do antigo Primeiro-Ministro, Passos Coelho, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do Embaixador do Irão. A Presidente, Roberta Metsola, defendeu esta na passada sexta-feira que a Europa está agora a construir uma verdadeira união de segurança e defesa. Durante um discurso no Polo da Ajuda da Universidade de Lisboa, onde Roberta Metsola recebeu este doutoramento, a Presidente do Parlamento Europeu apelou à inversão do escalar do conflito do Médio Oriente e garantiu que os 27 Estados-membros estão comprometidos com o processo de adesão da Ucrânia, Moldávia e Geórgia. Passamos das ações aos atos, refere. Numa palavra de confiança, Roberta Metsola defende que os europeus estão mais determinados e mais unidos que nunca e usou uma expressão portuguesa para o demonstrar. O ferro mais forte é forjado no fogo mais quente, resumiu a líder do Parlamento Europeu. Na cerimónia estiveram Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, Passos Coelho, antigo primeiro-ministro, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa e, como referi, o embaixador do Irão em Portugal. Ainda nesse dia, Roberta Metsola já se tinha reunido com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e encontrou-se ainda com o presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, e com Luís Montenegro, primeiro-ministro. Esta atribuição vem confirmar a ligação de Portugal à União Europeia e a importância desta instituição para o território lusitano e para todos os Estados-membros que o compõem. Na cena política internacional, a Beatriz traz até nós a notícia do encontro entre os presidentes de França e China, no qual esteve também a Presidente da Comissão Europeia. A busca do equilíbrio na relação da tríade foi o mote. A França comprometeu-se no dia 6 de abril a manter uma relação equilibrada entre a China e a União Europeia num encontro dos presidentes dos dois países em Paris, em que participou o presidente da Comissão Europeia. A nossa vontade é ter uma relação equilibrada com a China, afirmou o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, antes do início da reunião com Xi Jinping e Ursula von der Leyen no Palácio do Eliseu. Macron exigiu regras justas para todos, no comércio entre a Europa e a China, segundo a agência espanhola EFE. O futuro do nosso continente dependerá claramente da nossa capacidade de continuar a desenvolver as relações com a China de uma forma equilibrada, disse Macron, também citado pela agência francesa AFP. Nas breves declarações à imprensa antes da reunião à porta fechada com Xi e von der Leyen, o líder francês aludiu às tensões económicas e comerciais entre a China e a União Europeia. A União Europeia anunciou nos últimos meses medidas de proteção contra práticas que considera injustas por parte de Pequim, nomeadamente a subvenção de certos setores cujos produtos inundam o mercado europeu. Macron disse que existem outras preocupações que serão discutidas com o presidente chinês e falou das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. São duas grandes crises em que a coordenação entre nós é absolutamente crucial, afirmou. Xi apelou para que a China e a União Europeia reforcem a coordenação estratégica e se mantenham parceiros, num contexto de numerosos litígios que vão do comércio aos direitos humanos. Como duas grandes potências mundiais, a China e a União Europeia devem permanecer parceiros, prosseguir o diálogo e a cooperação, aprofundar a comunicação estratégica, reforçar a confiança mútua estratégica, consolidar o consenso estratégico e empenhar-se na coordenação estratégica, disse Xi. Segundo o líder chinês, o objetivo é promover o desenvolvimento estável e saudável das relações entre a China e a União Europeia e dar constantemente novos contributos para a paz e o desenvolvimento no mundo. A União Europeia considera oficialmente a China como um parceiro, mas também como um concorrente e um rival sistémico. As relações entre Pequim e Bruxelas tornaram-se significativamente tensas, sobretudo desde que a União Europeia lançou uma investigação sobre os subsídios do gigante asiático aos carros elétricos em 2023. A China foi também criticada pelo Ocidente, nomeadamente pelos europeus, relativamente à questão da Ucrânia. Come and sing a joyful chorus, lift your voices to the sky. Holding hands now, join in friendship, keeping hearts and spirits high. Sister, brother, care for each other, care for the world and keep it free. Come together, sing together as a peaceful family. Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Si tú no encuentras alegría en esta tierra, procura, irmão, más além, nas estrelas. Vem, canta, sonha cantando, vive sonhando um novo sol, em que os homens voltarão a ser irmãos. Muito obrigada à Madalena Costa por nos ter presenteado com esta voz maravilhosa e com estas belíssimas músicas, o Aleluia e o Hino à Alegria, que vem a propósito do dia 9 de maio, Dia da Europa. No Dia da Europa, nada melhor do que sugerir uma viagem até ao coração da democracia europeia, ou seja, o Parlamento Europeu, em Bruxelas. É esta a sugestão que a Mafalda nos tem para apresentar no programa de hoje. Eis alguns versos em latim retirados do hino da União Europeia. Est Europa nunc unita, et unita maneat. Quives floreat Europa. Opus magnum vocat vos, stellae signa sunt in caelo aureae quae iungant nos. Isto em português. A Europa está agora unida e permanecerá unida. Cidadãos, Europa florescerá, uma grande tarefa chama-vos. As estrelas douradas no céu são os símbolos que nos unem. O Parlamento Europeu é a instituição parlamentar da União Europeia, um bloco de 27 países que possuem 24 idiomas diferentes, com objetivos de união comercial, económica e política. A União Europeia institui um mercado comum através de um sistema padronizado de leis aplicáveis a todos os Estados-membros. E é para o Parlamento Europeu, em Bruxelas, que viajamos hoje. A esplanada Solidarnosc, 1980, com a Ágora Simone Veil no seu centro, é a área que concentra os prédios do Parlamento Europeu em Bruxelas ao seu redor. Para quem gosta de arquitetura moderna, aqui é um prato cheio. No centro desta praça há um painel muito bonito com fotos de pessoas de diversos países da União Europeia que colaboraram para a sua construção. O local abriga alguns eventos públicos organizados pela União Europeia e outras instituições. O Parlamentarium, este é o moderno centro de visitantes do Parlamento Europeu em Bruxelas, logo na entrada, à esquerda, fica um lugar em que é possível escolher a nacionalidade e tirar uma foto em algum lugar do Parlamento. Para entrar no centro de visitantes propriamente dito, é preciso passar pela segurança, com o raio-x e o seu detector de metais, mas há um guia interativo que está disponível no site do Parlamento. O hemiciclo é o coração da democracia europeia, trata-se de uma sala com capacidade para até 751 deputados e o local é utilizado para sessões, para debates e votações históricas. O local, diferente do Parlamentarium, só pode ser visitado através de guias e de visitas guiadas com um máximo de 10 pessoas. Cada visita dura cerca de meia hora e também pode ser acompanhado com um audioguide em 24 idiomas diferentes. Não é necessário reservar com antecedência, porém depende da disponibilidade de vagas e é obrigatório apresentar um documento de identificação. É possível também assistir às sessões do Parlamento, mas a entrada tem um número restrito de lugares disponíveis. Finalmente, a Casa da História Europeia exibe uma exposição permanente que dá uma visão global sobre a história europeia, com foco nos acontecimentos do século XX, procurando compreender o que levou o continente a enfrentar guerras de proporções inimagináveis. O contraponto é mostrar que essas guerras levaram à procura de uma Europa cada vez mais unida. Os visitantes são levados a refletir sobre a Europa de hoje, a importância da União Europeia e o futuro deste bloco económico. Aproveite, atreva-se a viajar para mais longe, divirta-se e boa viagem. A propósito da comemoração do Dia da Europa, a Matilde faz-nos uma resenha histórica da construção da União Europeia e sugere-nos alguns livros sobre este tema. A Europa de uma mantinha feita de muitas nações, muitas histórias e lendas, costumes e tradições. Início de um poema de José Fenha. O Dia da Europa, celebrado a 9 de maio, é uma celebração da paz e da unidade na Europa. A data marca o aniversário da histórica Declaração de Schuman. Em 1950, Robert Schuman, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, propôs a criação de uma instituição europeia capaz de preservar a paz entre as nações europeias. A instituição teria como objetivo construir uma Europa destruída pela guerra e, acima de tudo, evitar uma nova guerra na Europa. A proposta de Schuman marcou o início da criação daquilo que hoje chamamos União Europeia. A ideia era criar uma comunidade de países europeus baseada na cooperação económica, começando com a gestão conjunta das indústrias do carvão e do aço. Nasceu então a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, em 1951, que evoluiu para a União Europeia. Esta comunidade inclui 27 países membros que trabalham em conjunto na promoção da paz e do bem-estar dos cidadãos. O Dia da Europa é uma oportunidade para as atividades e festividades que aproximam a Europa dos seus cidadãos. É um dia para celebrar a paz e a unidade e para refletir sobre o quão longe chegámos desde a Declaração de Schuman. Aproveito também para deixar aqui algumas sugestões de leitura. Tratados da União Europeia, de Isabel Rocha, A Construção da União Europeia, de Fernando Neutelle, A História da União Europeia, de Nuno Valério, e Eleições da União Europeia, de Nuno Sampaio. Ainda antes de terminar, não posso deixar de apelar que votem nas próximas eleições europeias, que terão lugar daqui a precisamente um mês, a 9 de junho. Para mais informações sobre as eleições, consultem o site da instituição. Hoje, mais do que nunca, a Europa vive sob a ameaça crescente dos populismos e, por isso, cabe-nos a nós inverter esse cenário. Votem com consciência, votem em prol de uma Europa melhor. Nas atividades realizadas no agrupamento, destacamos duas comunicações feitas sob o tema A Formação da União Europeia para os alunos do 9º ano e sob o tema Europa, Eleições e Populismo para os alunos do ensino secundário. As comunicações foram apresentadas pela Catarina Lopes, ex-aluna do nosso agrupamento, Alicia Feras e Carolina Meneres, três jovens licenciadas e mestrandas em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Contaram ainda com a participação da professora Isabel Guilherme, que falou sobre o método de Ont, um dos métodos utilizados nas eleições e que tem sido tão posto em causa nos dias de hoje, e com a participação do Clube Europeu. Criou-se uma simulação de um ato eleitoral, utilizando para o efeito uma real câmara de voto e uma urna oficial. Cumpriram este ato alguns alunos maiores de idade e futuros eleitores nas eleições europeias que se avizinham. Este evento foi organizado pela aluna Mafalda Correia, da Associação de Estudantes, com o apoio do Grupo do Centro de História e do Clube Europeu. De seguida, vamos ouvir uma entrevista que a Mafalda fez às nossas convidadas. Então, começo por perguntar porque é que escolheram a vossa licenciatura em Estudos Europeus. Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite. Basicamente, eu não queria ir para Estudos Europeus. Eu antes queria ir para a licenciatura em História, mas depois, uns dias antes de acabar o prazo, eu estive a ver que outras opções é que haviam. E depois encontrei lá o curso de Estudos Europeus e também de Administração Pública ou Privada e achei muito interessante. Então, decidi meter Estudos Europeus em primeiro lugar e acabei por entrar. E pronto, foi assim um bocado um acaso. Olá, boa tarde. Eu queria tirar Relações Internacionais, só que na altura em que começaram a chegar os exames, eu percebi que não ia ter média para entrar no Porto, nem em Coimbra. Então estive com uma amiga minha na véspera do exame de português a ver outros cursos que me pudessem interessar e achei que o plano curricular de Estudos Europeus era muito semelhante ao de Relações Internacionais, porque tinha Ciência Política, tinha Organizações Internacionais, Relações Internacionais, e entretanto no curso tive a oportunidade de ter uma cadeira de Relações Internacionais, da Licenciatura de Relações Internacionais, e fiquei muito feliz por ter escolhido Estudos Europeus, porque efetivamente é muito mais direcionada para a União Europeia. Boa tarde, eu tenho uma situação um bocadinho diferente, porque tirei a licenciatura em Ciência Política e depois queria ter um mestrado um bocadinho mais especializado, então escolhi ir pela área de Estudos Europeus, porque ficava numa área bastante semelhante à da minha licenciatura e gostava de trabalhar sobre assuntos europeus. E no caso, nós temos a Carolina e a Alícia que vieram para Coimbra pela primeira vez. A Carolina vinda do Porto e a Alícia de França. Como é que foi essa adaptação? O meu primeiro ano foi passado a chorar. Eu não me lembro de um dia em que não tenha chorado. E a verdade é que agora passaram 4 anos. A minha mãe continua a morar no Porto e eu agora vivo em Coimbra. E não me imagino fora de Coimbra. Adorei tirar a licenciatura em Estudos Europeus em Coimbra, agora estou no mestrado em Estudos Europeus também em Coimbra. Portanto, o primeiro ano custa, se calhar o primeiro semestre, dependendo das pessoas, mas efetivamente eu vim sem conhecer ninguém, sem conhecer sequer a cidade. Vim no dia das matrículas e pronto, apaixonei-me pela cidade e o resto é história. E eu tirei a licenciatura em França, 2 anos em França, 1 ano na Roménia com o programa de Erasmus+, e depois eu cheguei em Coimbra, para Coimbra há 2 anos mais ou menos. E Coimbra é verdade que tem uma alma muito diferente do que as outras cidades onde eu estudei, porque é mesmo a tradição estudantil portuguesa que está presente lá. Eu faço parte de um grupo de Tuna, por exemplo, e adoro todos estes aspectos da comunidade estudantil mesmo, por exemplo, também o traje que está muito utilizado em Coimbra. Acho que são todos os elementos que fazem de Coimbra algo muito, muito especial para mim. E vocês já terminaram as licenciaturas, estão quase a terminar os mestrados também em Estudos Europeus, a Catarina em Administração Pública ou Privada. No âmbito dos Estudos Europeus mesmo, qual é que consideram que foi a maior valência que obtiveram em termos de cultura da União Europeia, do vosso papel como cidadãs? Qual é que acham que foi o vosso maior ganho? Eu acho que de facto foi perceber como é que funciona tudo, porque ainda há um grande desconhecimento por parte da população em geral sobre como é que funcionam as instituições europeias, como é que se processa todas as políticas, e o curso de facto dá-nos muito essa explicação e nós saímos mesmo quase especialistas na União Europeia e é muito interessante saber isso. E depois também é bom porque Coimbra também nos permite passar esse conhecimento para outras pessoas. Por exemplo, nós temos em Coimbra várias associações, mesmo os núcleos das faculdades e associações como o NAPEC, que depois nos permitem fazer um complemento com o curso com atividades extracurriculares, ou seja, ter este tipo de iniciativas, como a que tivemos aqui esta semana na Escola de Oliveira, de trazer a União Europeia aos jovens. E é importante trazer essa vertente aos jovens para eles ficarem a conhecer e basicamente espalhar a palavra de como é que isto funciona, para que cada vez mais a população seja consciente do que é a União Europeia, de como funciona, quais é que são os desafios e como é que se pode fazer face a estes desafios. Para mim, o curso de estudos europeus foi mesmo uma aplicação mais concreta da minha licenciatura em ciência política, porque a União Europeia é basicamente o lugar onde se aplica esta ciência política em conjunto com vários países europeus. Então, este mestrado em estudos europeus também percebi ainda melhor enquanto a União Europeia é presente por todo o lado da nossa vida e que estamos no meio da União Europeia, mesmo se o Portugal está um bocadinho afastado de outras partes da União Europeia, mas que está muito ligado ao resto da Europa. Eu, como há bocado estava a dizer, a comentar com vocês, eu cheguei a estudos europeus a achar que a ONU e a União Europeia eram exatamente a mesma coisa, e no primeiro ano do meu curso, se calhar também aliado ao facto de eu sentir muitas saudades de casa, eu não gostei nada do curso. E foi no segundo ano que efetivamente eu me apaixonei completamente pelo curso, porque tivemos uma unidade curricular de políticas da União Europeia, e é nesse sentido que realmente a minha opinião é precisamente igual à da Catarina. É incrível, conseguimos perceber como é que as coisas funcionam, não tanto a política dos políticos, da vida partidária, mas como é que as decisões são tomadas, perceber como é que tudo é feito, como é que nós podemos influenciar. Para mim é mesmo aquilo que me dá um brilhozinho nos olhos. Portanto, é um bocado isso. Ora, e Portugal, no caso concreto, entrou na União Europeia em 86, portanto já se passaram alguns anos. Quais é que foram os maiores benefícios desta adesão, da vossa perspectiva, enquanto estudantes de estudos europeus? Eu acho que houve muitos benefícios da entrada de Portugal na União Europeia, nomeadamente a consolidação da democracia, que foi possível graças à nossa entrada na União Europeia, também a moeda única, que nos permitiu muitas coisas, e especialmente as quatro liberdades que a União Europeia nos garante, da liberdade de pessoas, de bens, de serviços, exato. Eu acho que isso é muito importante, porque nós conseguimos passar de um país para o outro sem toda aquela burocracia que existia antigamente. Temos oportunidades em Portugal de aceder aos fundos europeus que nos ajudam tanto a construir infraestruturas que são tão necessárias, e também há projetos que acabam por ser muito bons, não só para os jovens, mas também para outras faixas da população, mas focando nos jovens, por exemplo, o programa Erasmus e outros projetos que existem que ajudam mesmo no seu percurso a construir o seu currículo e a garantir outra experiência e outra vivência que se calhar as gerações anteriores não conseguiram ter, porque estamos num mundo cada vez mais interdependente e através destes programas como o Erasmus conseguimos ver como é que são as outras culturas, perceber quais é que são as diferenças entre os diferentes países, e isso é mesmo muito interessante e muito, muito bom para todos nós. Para não estar a repetir aquilo que a Catarina disse, posso dar um exemplo. Para mim, neste momento, é o facto de ter uma bolsa de estudos que vem de fundos europeus, porque se não fosse a bolsa de estudos eu não tinha a possibilidade de ter frequentado sequer o ensino superior. Portanto, efetivamente, foi algo que mudou a minha vida. E eu sei que estou muito grata também por Portugal fazer parte da União Europeia, porque senão eu não podia estar cá, porque basicamente é muito mais fácil para cidadãos da União Europeia de ter uma residência em Portugal, porque é só preciso aparecer na loja do cidadão e dizer olá, estou em Portugal, e eles ok, e pronto, e já está feito. Enquanto se for de um país terço, que é mais difícil e que tem de fazer vistos, etc. Então estou muito grata por isso. Ora, as eleições europeias realizam-se no próximo dia 9 de junho. Porquê é que as pessoas devem ir votar? As pessoas devem votar porque, de facto, é muito, muito importante esta participação cívica e democrática. No fundo, como nós há bocado estávamos a falar, antes da gravação, As eleições europeias são consideradas eleições de segunda ordem, ou seja, há uma priorização das eleições legislativas, por exemplo, do que das eleições para a União Europeia. No entanto, ainda há um bocado de desconhecimento de que cerca de 70% a 80% da legislação que é aplicada em Portugal advém da União Europeia. Portanto, de facto, é mesmo muito importante nós votarmos no Parlamento Europeu, porque isso vai ter um impacto direto nas nossas vidas, mesmo que isso às vezes não seja tão fácil de ver como é no âmbito nacional. Para mim é muito importante votar nas eleições para não deixar alguém outro decidir para nós. Assim, se estamos a votar, podemos afirmar a nossa voz e não ter alguém outro a falar para nós. Eu acho que, aliás, tenho a certeza de que é muito importante votar e é mesmo fulcral, principalmente este ano em que vemos que há um terço dos Estados-membros que estão a convergir para uma viragem à direita. E como estávamos a fazer há bocado a apresentação, é importante combater discursos populistas, eurocéticos, porque efetivamente a União Europeia tem... Primeiro é um projeto de integração inigualável e fantástico e que tem inúmeros benefícios para nós e principalmente nós enquanto jovens temos mesmo de... ter mão nisto, porque o futuro da União Europeia está nas nossas mãos. Meninas, muito obrigada. E como se disse na sessão da nossa escola, viva a União Europeia! Obrigada. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Ricardo Neves, Basílio Lima e Ana Mendonça, e aos nossos convidados especiais, Francisco Carvalho, Catarina Lopes, Alicia Feras, Carolina Maneiras e Madalena Costa. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves, Mafalda Correia e Ricardo Neves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.